junto na função de jaqueta e bonezão na sequência de ladrão. Essa total, piquetinho criminal, afirma porte legal, é porque nós tem moral. Tudo espancadão, tamo junto na função de jaqueta e bonezão na sequência de ladrão. Vixe, parceiro, o bagulho ficou foi louco, se jogaram na favela, brinquedinho criminoso. Muito suas pancadas, treme o chão e o telhado, pra quem desacreditou, brinquedinho maquinado. É os molequinhos começando de novinho, maquinado na favela pra catar o Zé Povinho. Se pintou é mal chamado de marginal, na quebrada apelidado brinquedinho criminal. Só periculoso, brinquedinho tá nervoso, de jaqueta e bonezão e pensamento ambicioso. Só em ter uns panos sem dinheiro pra comprar, a maldade vem à tona, brinquedinho vai roubar. De cabeça entra, quer virar um vida louca, invadindo as mansão, brinquedinho tá de touca. Corre das polícias, do sabeca foi pro ar, se jogou e deu a fuga, maluquinho quer matar. Um A380, um A-Glock e um 8ão, sai de fuga na carreta e curtir os batidão. No 180 no sistema DPE, por ter ganhado uma carreta bem na frente dos gambé. Bobeou é mau ladrão, a cena é essa, a fita já deu certo, brinquedinho quer festa. Cheio das numeradas e os panos de marca, que é pra curtir o frevo e catar a mulherada. Faz essa total, brinquedinho criminal, afirma porte legal, é porque nós tem moral. Todos pancadão, tamo junto na função de jaqueta e bonezão na sequência de ladrão. Essa total, brinquedinho criminal, afirma porte legal, é porque nós tem moral. Todos pancadão, tamo junto na função de jaqueta e bonezão na sequência de ladrão. Bicho, brinquedinho, triloco, chapou o coco, cheio de droga nas ideias, meio grilado e meio afoito. Pelos molequinhos de Mizuno e jaquetão, iPhone no ouvido, tá rolando esparradão. Vida dominada que rendeu altas paradas, de chavô na bagaceira, de quebrada em quebrada. Mas não sustentou, teve que arrumar uma treta, que é arma de verdade, não é arma de espoleta. A noite é uma criança, de sinuca, bar do Gera. Foi nessa noite escura que rolou nove sapeca. Liga o Thiago de carreta e hospital, tá perdendo muito sangue, brinquedinho passa mal. Hoje de quebrada de pé, salve Marquinhos. Dela lá quem vem de longe, ó brinquedinho. Hoje de quebrada de pé, salve Marquinhos. Dela lá quem vem de longe, ó brinquedinho. Faz essa total, brinquedinho criminal, afirma porte legal, é porque nós tem moral. Todos pancadão, tamo junto na função de jaqueta e bonezão na sequência de ladrão. Faz essa total, brinquedinho criminal, afirma porte legal, é porque nós tem moral. Todos pancadão, tamo junto na função de jaqueta e bonezão na sequência de ladrão.